altimetro 1014. Afirmativo, no 014 no ajuste, descendo para o 050, informa que tem intenção de executar o RNAV da 10, se possível após etapa e voa ao Serra Vitor 366. Afirma, após etapa autorizado, Serra Vitor 366. Afirmativo, etapa 366, descendo para 050, 9582.

4, 2, 5, tá falando aqui. Solar 414, completo o procedimento da RNAV, chama agora a torre na frequência 118.62, bom pouso. Torre 119.6, tá 9414, boa noite. 118. Lado uma milha do Serra Vitor 372. Avistado. Tem pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Ajuste no zero no 4. Primeiros 90 metros da mesma impraticáveis. Vente autorizado pouso no zero no 4, os primeiros 90 metros impraticáveis. O TAN 9414. Afirmativo, vai descer para 2.500 pés, Positap Sierra Vitor 366, vai reportar final RNAV 9582. Alô Salvador, bom dia, Alfa Zulu Lima. Zulu Lima, prossiga. Autorização aí, é a boca da aeronave aí do pátio 3, posição 1 do pátio 1. Autorizado iniciar o reboque, Alfa Zulu Lima, até a saída do pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Ok. Solo 22, lide direita e prossiga o táxi após via taxi Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette para 10, livrando a direita até 9414. Okay. check também é 12455, 2455. Tudo que eu não conseguir, é conta pra mim e vai me acompanhar com o barco, ok? Serra Vitor 366952. Certo, confere completado o procedimento RNAV, sinal agora pela na frequência 118 decimal 612. 18612, boa. E Salvador, bom dia, 952, passou Serra Vitor 366. 952, reporte no externo, baixado e travado. Serra Vitor 372, baixado e travado. Autorizado não no zero, vento, o vento 290 graus com 5 nós. Afirmativo, está autorizado o pouso na 10 T 9582. 523, confirma com o registro. Bom dia, sendo identificação para a direção com 380, vigilância radar em Sagai 1273, alterna Brasília. 4, on the air is 49 at level 34, zero under radar control. Over town doing good time, you call 127.43. Alfa Zulu Lima. Eu sigo Alfa Zulu Lima. Cruzando aqui a parte 3 aqui, eu vou dar uma liberação aí pra prosseguir, parte 1, posição 1, parte 1. A nave da TAC pousou agora, ela vai pro parte, vai pro portão 3. Mantém a posição no parte 3, após o fim completamente do parqueamento da aeronave que acabou de pousar, aí o senhor prossegue até o portão 01. Ok, acende. 9582, solo 29, livre direita, e prossiga via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia para o 03, 9582. Claro, Bilhão, Radar, Alfa, Encarado, Brasília, 127.3. Marcou. Bom dia, isso continua em 380 Marina Control. 3180. 3180, Brasília, variando 2225, ao terminal 252. Thank you. Finalizado aí o pushback aí no ponto 1. Control.